filho. Oi, mãe, beleza? Beleza, filho. Tá fazendo o que aí? Tô fazendo um caldo de... Ai, meu Deus, caldo de... Que frango, Raquel? Pô, tá na tua frente aí, tu não sabe? O bicho tá daqui... De mandioca, a mandioca cozinhando aqui na minha frente, eu esqueci. Cara, mãe, tá ruim, hein? Tô, meu filho. Tô ficando velha. Veja bem, você lembra de Mad Max? Claro que eu lembro. O que tu lembra de Mad Max? Tu quer o 2 ou tu quer o 3? Falando em Mad Max, meu filho, tá passando no cinema um dos filmes favoritos, que é o Independence Day 2. Eu tenho que assistir, que é muita lasqueira, prédio caindo, fogo. Aquele negócio que é o final dos tempos. Aham. Uh-huh. Tudo de ruim acontecendo. Aham. Uh-huh. Pois é, cara, eu tenho que assistir esse filme, tá? Pois eu vou te levar pra assistir depois. Mas, ô... Aí tu me liga pra esse filme, que aí a minha memória vai estar fresquinha. Eu vou te passar tudo das desgraças lá acontecendo. Pô, vamos ver, então. Mas tarde, você... Coisa. Mas eu quero saber de Mad Max. Você lembra de Mad Max? Lembro. Eu lembro do 1. Pois um. Diga. Qual que você lembra mais? Peraí, qual que eu lembro mais? Eu assisti o último, eu acho que eu não gostei, não. Não tô me lembrando exatamente como é que foi. Olha, tá vendo? Mas eu tô me lembrando... Não, mas eu tô me lembrando que eu não gostei muito. Não gostei muito. Agora o 1 eu achei, assim, um espetáculo. Que eu lembro da cena... eu acho que os caras atropelando a mulher dele, uhum, e o filhinho dele. Uhum. Eu lembro demais dessa cena. Tô vendo. Aí é que o cara, depois dessa... Ah, ai, meu Deus, borrei todas as minhas unhas. O que que tu fez? Ai, mãe. Tu me ligou, menino. Borrei todas as minhas unhas, agora vou ter que fazer de novo, por causa de Mad Max, merda. Bosta, tem que fazer as unhas de novo. Sim, voltando pro filme. Sim, é que tu lembra do último? Tu não gostou do último? Não, eu não gostei do último. Eu achei assim muito. O que tu lembra do último? Rapaz, eu acho que eu não lembro é nada. Pra variar, né? Não, eu não lembro de nada, meu filho, do último. Agora do. Tu assiste o filme e aí assim que tu terminou de assistir o filme, ele já vai apagando da tua mente, não é isso? Não, é o seguinte, quando eu não gosto. Olha, eu já sou muito ruim de memória pra filme. Uhum. Aí quando eu não gosto do filme, eu saí do cinema, você me pergunta o que é que aconteceu, eu já não sei mais o que é que aconteceu. Caramba. Não me pergunte. Agora eu me lembro, assim, de muita luta, muito sangue. Uhum. Os carros também. Uhum. Eu me lembro que ele é com Mel Gibson, não é? Mel Gibson, isso mesmo. É mesmo, lembrei. É esse. Caraca, mesmo. Eu acertei o nome do ator. Nossa! Ele bem novinho, lindo pra caramba. Mas é mais, então, mas é mais bonito que o Keanu Reeves. Não, não, mas o bicho era muito lindo, viu? Fala, compadre! Seja bem-vindo a mais um episódio do melhor podcast do Brasil! Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou o Evandro de Freitas. Caramba, Evandro, voltamos aqui mais um domingo, graças aos nossos padrinhos do padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio de vocês. Me sinto honrado de vocês gostarem tanto do trabalho que eu e o Evandro aqui estamos fazendo, a ponto de vocês falarem, não, tá aqui meus R$5, vou fumar... 3 cigarros a menos? Como é que é? Deb, porra, aquele Deb, o cara fuma, mata pra cacete, o Deb vermelho. Puta merda. Ô, mano, você lembra a época que... Melhor de saúde e olha aí, me ajuda nós. Me ajuda nós, mano. Cara, não tem nada melhor que isso. Cara, você lembra da época que... Eu não sei se isso rolava nas suas comunidades, nas vilas de periferia onde você morou, né? Eu cresci em periferias de Fortaleza, né? E a gurizada da periferia usava carteira de cigarro como uma moeda não oficial. Ô, louco. Rolava isso também? Eu sei que os moleques colecionavam. Pois é, moleque colecionava. E aí, digamos que o moleque quer comprar, sei lá, uma bobagem de outro maluco. Ele oferece lá aqui duas carteiras de Deb, duas de Hollywood, duas de Lucky Strike. Ah, bagulho de cigarro, Brasil. Que porra escrota. E o pior é que aquilo fedia pra caralho, sim, mano. Fedia como cigarro. Não é uma coleção maneira de se ter. Então você ficava mexendo naquela merda, e aí a sua mão, as suas roupas, ficava... Caralho, mano. Mas era muito comum nos anos 80 isso daí. E 90 também, né? Chegava o moleque com uma caixa de sapatos cheio de carteira de cigarro. Cara, troca carteira de cigarro. É uma parada meio... Como é o nome? Caralho. É meio... Fallout, tá ligado? Que a moeda lá é a tampinha da Nuke Cola. Cadê aqui no OLX? Um monte de cara. Olha aí. Só que essa carteira que esse cara... Olha lá, tá aí a carteira. Vou botar jogo no post aqui pra não atrapalhar. Ah, essa carteira que o cara botou aí... Ah, tá bonita ainda, tá organizadinha. Porque as carteiras que os meus amiguinhos tinham na época... Elas... Tudo amassada, meio rasgada, tá ligado? Porque esse aí é um cara que de repente fumava e ele mesmo tava colecionando a carteira. É, mas normalmente a galera pegava na rua, né? Isso, pô? A pivetada pegava... Caralho, free, mano, eu lembro disso, nossa. Porra, lembra da onda do cigarro mentolado? Como era o nome disso? Tinha um... Gudam, Gudam, acho que era o nome que chamava em Fortaleza. Era essa porra mesmo, nossa, você é louco. Peraí, deixa eu ver aqui, Gudam... Acho que chamava de Gudam... Peraí. Era um da caixinha vermelha. Gudam Garan, eu acho que era o nome da marca. Isso mesmo, caixinha vermelha, Gudam Garan. Ah, que virou... Isso é um cigarro... deixa eu ver aqui, que porra é essa? Era um cigarro... verde também, porra. Mano, por que vocês fumam? Era um cigarro mentolado, não é isso? Ah, que virou a mó... Era uma febre isso nas escolas de Fortaleza. Eu imagino que vários outros locais do Brasil. Eu estudava num colégio chamado Colégio Evolutivo, né? Que ficava ali na Parangaba, o pessoal de Fortaleza. Se o Jurandir estivesse gravando aqui com a gente... Famoso Parangaba, onde tinha a Feira da Parangaba, a Feira da Lagoa de Parangaba. E aí tinha um terminal de ônibus lá, e no segundo piso do terminal tinham várias lojinhas, tipo lojinhas de conveniência, vendendo bugigangas e comida, essas coisas. E aí, de repente, eles começaram a vender esse cigarro, né? Gudam. Né? E aí a molecada, e tipo, a pivetada não tinha dinheiro pra comprar a carteira, então compravam o cigarro avulso, saca? Uhum. E aí era mó febre, a gurizada aí deu uma treta lá, e aí eles proibiram de vender pra criançada que tava com o uniforme escolar ainda, tá ligado? Que era tipo. Ué, mano, na escola que eu estudei o ensino médio, você saía da escola e tinha um bar do. É parede um parede na escola. Caralho. Calcule se isso é legalmente correto. Que merda, né? Aí eles pararam de vender o cigarro pra quem tava com uniforme, né? Só que o que acontece? O que acontecia é que a galera saía, o terminal de ônibus era atravessar na rua, basicamente. Tá aqui a escola, atravessa a esquina, atravessa a rua e você tá no terminal, quase. Era perto. E o que acontecia é que vinha aquela... Sabe quando termina o dia escolar e tem aquela turba de um monte de moleque saindo da escola? Sim, desesperado. Saía todo mundo já tirando a camisa da escola com a camisa por baixo. Caralho. Porque ia todo mundo lá pra beber e fumar na porra do terminal da Parangaba lá. Que merda. Foda, né? Tem toda uma comunidade de consumidores em volta de escola, mano. Que merda, mano. Mas, Evandro, vamos pras notícias. Evandro, diretamente da Holanda. Holanda, um dos Países Baixos, não é isso que chamam? Sim. Holanda, um dos Países Baixos. Ah, olha isso. Polícia holandesa, entre aspas, socorre boneco inflável ao confundir com mulher real. Agentes chegaram a arrombar a porta para salvar a mulher. Polícia compartilhou no Facebook a imagem da boneca inflável. Você vê que a própria polícia, pelo jeito, tirou uma onda com eles mesmos. Total. Não, eu vou que a imagem colocaram de um jeito, sei lá, parece que ela tá ali no fogão, tá ligado? Preparando a janta ou preparando um café, sei lá. Vamos ver aqui. A polícia da Holanda recebeu nessa terça-feira... Opa, desculpa aí. A polícia da Holanda... Eu tô lendo tudo errado que nem você hoje. Você é burro, cara. Que loucura. A polícia da Holanda reconheceu nessa terça-feira que tentou resgatar uma mulher aparentemente inconsciente em sua casa. Na cidade de Amsterdã, um abraço pro nosso amigo Caio Gomes... Que aparece lá no Nerdcast de vez em quando. Caio Gomes, morador de Amsterdã. Pode que ele tá morando lá em Amsterdã. Olha, inclusive, Evandro, em Amsterdã, drogas e prostituição são completamente legais. Smoke weed every day. Sim, então, a Holanda, o que o Paraná tá aqui pro Brasil, a Holanda e a China e tal, tá pro mundo, né, mano? O que o Caio Gomes vai fazer lá, agora que eu paro pra pensar? Muita Caio Gomes. Loucura acontece na Holanda. O que você tá fazendo na Holanda, hein, rapaz? Não sei se tem relação com o fato de as drogas serem liberadas e tal, mas, mano, a gente escuta cada coisa da Holanda. Ai, meu Deus do céu. Olha só, na cidade de Amsterdã, após uma denúncia de vários vizinhos, mas, posteriormente, descobriu que se tratava de uma boneca inflável. E tá aí a foto. Assim, da... denúncia de vizinho. Eu vizinho, tô... que, ó, não, vamos analisar a foto. Ela tá ali no fogão, aparentemente, preparando alguma coisa. Mas é uma boneca. Você tá falando aí fogão, mas não tô vendo fogão aí. Você tá ficando louco. Sei lá, uma pia, alguma porra. Ela tá, encostada. Ela tá encostada em alguma coisa. Tá de pé, encostada em alguma coisa. Aí o vizinho, como a gente diz aqui no Brasil, Zé Povinho que é, viu pela janela e falou, pô, cara, a mulher ali tá o dia inteiro trabalhando, né, mano? Esse marido. Aí no outro dia acordou, olhou pela janela, mesmo assim. A mulher assim, ainda lá. Aí o cara ligou, sei lá, 190 e falou, qual é que foi? Como assim esses vizinhos estão denunciando? E é isso mesmo, se a foto que tá aí no artigo é como ela foi encontrada, né? Dá pra ver que ela tá de frente pra uma janela, né? Tem um prédio do outro lado, de repente alguém viu, não sei se ela podia ser vista do nível. Como tá aparecendo árvores ali na janela, ela não deve estar ali no décimo andar de algum local, ele deve estar relativamente baixo. Então, sim, pelo jeito, ela era visível do chão, né? Ou talvez de um prédio ali próximo. Então, alguém viu e falou, essa mulher aí, hein? Tá aí. Tem alguma coisa errada. Ela tá perfeitamente paralisada aí faz uns dias já, de repente, né? Aí, chama a polícia. Chamaram o SAMU também, porque ó, depois da notícia você vai ver. Chamaram a polícia, ligaram lá pra todo mundo, desesperado. Olha, essa mulher morreu. Eu não entendo o que o cara achou que podia ter acontecido, porque a mulher tá em pé. Sim, rapaz, se fosse uma mulher, ela tá saudável. Tá, ao menos com a saúde pra se manter em pé, tá ligado? Pois é, mas mesmo em pé, eu acho que ela está completamente imóvel, chamou a atenção dos populares. Esse que é o termo que o jornal usa. Os populares. Pode crer. Os populares. Chamaram, ligaram lá pra polícia e falaram, olha, tem uma mulher aqui que tá parada aqui faz 3 dias. Não vira a cabeça, não tô vendo ela respirando também. Tá complicado. E aí, olha isso. Em mensagem... A descrição da polícia é maravilhosa. Leia aí. Peraí. Em mensagem publicada em sua página do Facebook, a polícia do Distrito Oeste da capital holandesa admitiu que os agentes chegaram a arrombar a porta da casa e entraram com desfibriladores por terem pensado que a mulher teria sofrido, poderia ter sofrido uma parada cardíaca. Ou seja, parada ela tava, só não tinha coração. Olha só, ligaram, né, falaram que a mulher tava lá parada, sem fazer nada, tem, digamos, 3 dias, tô imaginando aqui, né? Sim. Tem 3 dias, que a gente não sabe qual foi o intervalo, né, a gente não sabe se foi um maluco que causou esse alarme todo, ou se de repente os vizinhos já estavam assim com a pulga atrás da orelha, e aí várias mensagens foram, como é que se diz, várias denúncias, né, não sei se dá pra chamar de denúncia. Não, tá isso mesmo, após denúncia de vários vizinhos, sim, tá lá no começo. A gente ligou e falou, virou, porque, cara, é Holanda, como a gente falou, de repente, drogas liberadas, aquela vizinhança do... Pô, como é o nome do filme, cara, que o cara fala, adoro o cheiro de pólvora pela manhã. Pólvora? Nem lembro, mano. É, caralho, os caras vão lembrar, enfim. E aí, aquela vizinhança... Não, Napalm, isso é do Apocalipse Now, né, não, adoro o cheiro não, de Napalm. É um filme que faz... Referência ao Apocalipse Now, você quer dizer, Tá certo. Que é aqueles caras das branquelas lá, um dos primeiros filmes deles. Ah, nem... Ah, tô ligado. É um que ele... Que o nome desse filme em inglês... Hein, pera aí. É Vizinhança do Barulho, alguma coisa assim, não é isso? Mano, eu sei que esse filme Mas é clássico, o nome desse filme em inglês, olha o nome desse filme em inglês. Eu sei qual filme está se virando, tá aqui o link no chat, vou botar o link no post. O nome do filme em inglês é Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood. Qual o nome em português? Porque por ele ser na favelinha, a negada... Eu não faço a menor ideia de qual é o nome desse filme em português, mas deve ser alguma coisa como a Vizinhança do Barulho. A Vizinhança do Barulho, é esse mesmo. É isso mesmo? Cara, é sério? Peraí, Vizinhança... Caralho, não. É ele, porra. Do Barulho, peraí. Caralho, ele me... Puta que pariu! Eu juro pra você que eu não sabia, brother. Eu juro pra você. Então, mas é um puta nome genérico também, né? Caralho. O brasileiro, no geral, ele se identifica muito com esse tipo de vizinhança, tá ligado? Uhum. Nego louco, você sai na rua, mendigo conversando com poste, essas paradas. Aí, os caras na Holanda deviam ter uma vizinhança daquele naipe, tudo chapado louco. É, isso que tá, os caras tão andando muito louco na erva, né? Aquela mulher ali, maluco, olha lá, ó. Aí no outro dia, mano, a mulher continua ali. Os caras brisadão. É. Os cara, entre um gnome e outro, a mulher na janela paralisada. Aí continua a notícia, tem a descrição da polícia, ó. Como o Luiz falou, os caras acharam que tinha uma parada cardíaca, que chegou arrombando porta, Capitão Nascimento com desfibrilador na mão e tal. Sim, chegaram chutando tudo. Não, imagina, cara, é foda que como os caras arrombam essas portas, tá ligado que aquela parada do chute e a porta abre normalzinha é muito de filme. Você sabe como é que os caras arrombam a porta? Pé de cabra? Olha, não. Battering, deixa eu botar aqui o link pra você ver. O que, que eles usam pra arrombar a parada, peraí. É uma parada que arregaça a porta, olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui a foto, olha aqui, ó. O cara, aqui, ó. Isso chama Battering Ram, eu não sei o nome em português. Tá aqui no, olha, o link no... Link no post. Nossa, é tipo um... Puta, uma tora de madeira, só que deve ser de aço, tá ligado? Então o cara arromba a porta com isso aí, mano. A porta meio que se parte em dois, tá ligado? Tipo, nossa, arregaça. É. Já era, tá ligado? O dono dessa boneca, Flávio, tomou prejuízo bom, mano. Isso que eu acho que a polícia não paga não, hein? Nem fodendo. A polícia, além de ser importunada por esse tipo de chamada, ainda vai pagar a porta do malandro? O trouxa foi ele que deixou a boneca lá com a janela aparecendo. Aí a polícia coloca aqui, ó, a descrição. Era uma mulher sem vida, feita de plástico e cheia de ar. Afirmou a polícia em sua mensagem. Imagina a decepção. A polícia pensando que ia fazer um puta resgate, salvar uma vida. Aí arromba a porta do malandro. Lá, chegou lá desesperado. Eu falei que quando, assim que os caras abrem a porta, eles viram, eles devem ter começado a rir, né, mano? Sim. É isso aí, mano, a vida do policial. Não, pior, não, olha bem, presta atenção aqui. Eles também, a boneca também enganou os policiais, olha só, continuando. Após observar uma mulher com roupas íntimas sem se movimentar por um longo período de tempo no interior da casa, os agentes bateram na porta várias vezes. Ou seja, quando a polícia chegou, os caras, eu tô imaginando a população. Eles também podiam ver a mulher. Sim, entre a população aspas. Local na rua, na frente dessa janela, e apontando lá, ó. Ó aquela mulher. Aí a polícia chegou também, meio brisada, tá ligado? Achou? A polícia chegou. Exatamente, a polícia chegou. Caralho, mano. Se eu explicar ele, aí você vai. Imagina assim: o policial estica a mãozinha, pega do cara, dá aquela. Devolve. Aí devolve. O cara fala: caralho, mano, a mulher ali. A mulher tá parada ali faz 3 dias. Caralho, que louco, mano. Chama a polícia aí, brother. Easy Drogado, melhor personagem. Easy Drogado. Aí a polícia constatou que poderia se tratar de uma mulher que precisava de ajuda. Arregaçar a porta do sujeito. Aí o final da notícia é muito bom também, ó. De acordo com o veículo, a polícia decidiu retirar a boneca inflável da janela para que nenhum outro vizinho ficasse intrigado com seu imobilismo. Imobilismo, a nova palavra de hoje. Eu conheço automobilismo, mas imobilismo é a primeira vez na minha vida, meus 31 anos de idade nesse planeta Terra, que eu ouço a palavra imobilismo. Eu também nunca tinha ouvido. Cadê o dono dessa porra, mano? Pelo menos ela foi sagaz e falou, mano, vai, já pegou um monte de trouxa, inclusive a gente. Vamos tirar essa foda aí. Agora se coloca no lugar do dono da casa, que chega, tá com a porta arrombada. Não, isso que é foda. A polícia ficou lá esperando ele aparecer pra explicar como é que é. Como? Apolônio, é você, Apolônio! A polícia foi esperando lá ele aparecer pra explicar ou saíram fora? A gente tem que imaginar o que aconteceu. Não pode sair fora, a casa do cara tá lá exposta. Sim. É, eles devem ter esperado, né? Porque já que a porta tava arrombada. Tem que agora vamos ter que ficar de plantão lá esperando o cara aparecer. Na Holanda os caras não roubam feijão com a comida sendo feita. O bom é o comentário aqui, ó. Tem incrivelmente tem 90 comentários. Você viu que o pessoal tá trabalhando bastante aí. E aí o Bernardo Botafogo diz: gostosinha, mas tem pouco peito. Mano. Não, é legal que uma mulher, uma menina chamada Daniele, falou: bom dia, Bernardo, tudo bem? Tipo, como assim, velho? Não, aqui, eles são amigos de outras notícias, ó. Aí o Bernardo respondeu pra Daniele. Ah, pode crer. Bom dia, Daniele, tudo bem? Falei com você na matéria dos mariscos do Paraná. Caralho, virou chat da UOL. Caralho. Mano, brasileiro é maravilhoso. Ó, o Bruno TM. Era uma mulher sem vida, feita de plástico e cheia de ar. Era a casa de alguma loira funkeira. Caralho, olha o preconceito aí. Gratuito do colega aí, puta que pariu. Não, você vê que você abre ali aquele tópico lá do Bernardo e da outra menina lá, Daniele. Eles passaram um tempão conversando, você viu lá? Feito o comentário, 73, é só os eles. Dois, caralho, o cara passando um chaveco na mina nos comentários do G1, brother. Mano, Bernardo, pega o WhatsApp, né, mano? Vamos dar uma agilizada. Pô, o cara tá preparando o meio de campo ali bonito, hein? O cara tem paciência. O cara é Bernardo doidão, olha, estrogou. Virou, ó. Ela pergunta, você já almoçou? Não sei o quê, bom almoço. Só tem louco, mano. Caralho, velho. Teve um cara aqui que fez uma crítica à sociedade moderna, Raimundo. Bem feito para esse povo deixar de prestar atenção na vida alheia. Deixa o cara quer comer a mulher, mano. Boneca inflável. Foi trabalhar, deixou a boneca ali. Mano, coitado do cara. Ainda teve a porta arrombada por cima. Voltou, não arrumou nada, sem boneca. Ainda vai ser zoado pela vizinhança inteira agora. Como? É, porque agora todo mundo sabe que ele come uma boneca inflável. Mas de repente o cara tem por zoeira, sei lá, não sei. Eu tinha uma boneca inflável aqui em casa pra ajustar o foco da minha câmera. Aham, uhum, é isso que acontece, que os caras acreditam. Não, mas... Quando o polícia foi arrombar, você fala isso daí. Nossa, eu faço um vlog? Não fecha a janela não pra você ver isso. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Mas continuando, Izzy. A segunda notícia que temos aqui aconteceu no Brasil, em Amazonas, veja você. Um abraço aí, pessoal do Amazonas. Será que a gente tem ouvinte Amazonas? De repente eu vejo agora, peraí. Ah, dá pra ver? Dá pra ver pro estado. Olha aqui, ó. Peraí. A principal cidade é São Paulo, né? O que a gente já esperava, né? Cadê? Opa, sumiu o negócio de cidade aqui. Peraí. Top cities aqui. Cidade principal é São Paulo, depois Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Fortaleza, tô lendo em ordem. Recife, Porto Alegre, Guarulhos, caralho, cadê? A maior cidade seria então, no caso, Manaus, né? Manaus, Brasil, tá aqui. A 15ª cidade de onde a gente tem mais ouvintes é Manaus, olha aí. Abraço pessoal de Manaus! Exatamente, lá o que aconteceu? Nossa, a notícia já é boa. Jesus é preso após roubar a igreja em Manaus. Mas melhora. Aí você ainda pensa, porra, Jesus voltou? Para a terra e tá, a situação tá tão preta que ele voltou para roubar. É, a crise tá afetando a todos. Exatamente. Crise nos céus. Na verdade, Jesus é o nome de um cidadão chamado Madison Pereira Jesus. Uhum. Também conhecido como Jesus, até porque ele tem cabelos longos. Uhum. Tal qual a figura conhecida de Jesus. E ele tem... Olha que curioso também que eu achei. Você viu que ele tem uma marca na mão, brother? Sim, de repente ele é a reencarnação. Você viu isso? Ele tem o que eles chamam de a famosa estigmata, que seria o ferimento... Ah, tá testando a fé do povo. Olha aí, rapaz. Foi preso por furtos a vários objetos. De novo, esses textos bons. Foi preso por furto a vários. É foda. É um texto mal escrito, lido pelo Evandro, que aparentemente tá perdendo seus skills de alfabetização. Já era. Por furto a várias. A concordância mandou um abraço. Sensacional. Objetos de igrejas no bairro da Cidade de Deus, olha aí. Ele falou, pô, é a casa do meu pai, caralho, eu posso pegar aqui. Pô, mas que furto, eu vim pegar o que é meu de direito. Aí continua mais maravilhoso ainda. É. O infrator foi preso após 12 registros... No boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência, 12, os 12 apóstolos... Jesus teve 12 apóstolos quando ele veio pela primeira vez, e agora ele tem 12 B.O.s. E o fora que seria legal se você for olhar os boletins de ocorrência, os BO dele, cada um tivesse um comparsa diferente, tá ligado? 12 apóstolos. E Paulo, sei lá, tentou roubar um banco. Mano, se fuder. Em operação conjunta, policiais civis e militares prenderam o Madison em sua residência. Os caras põem o endereço do cara, mano. Localizado na rua J. Caralho! Como assim, mano? Localizado na UEJ, quadra M, Lobo Thiago. Como assim, brother? Se quiser visitar o Madison lá, comprar uma guitarra roubada, tá com o endereço aí. Tem o endereço. Com eles foram apreendidos instrumentos musicais, uma guitarra, um contrabaixo. Mano, Jesus queria montar uma banda. Gastar música, a palavra para o povo brasileiro. Os caras, pô. Ele queria montar uma banda. Pode ver, ele roubou um violão. Um contrabaixo e uma guitarra. Dá pra montar uma banda, já faltou só a bateria. Exatamente, pegar a bateria. Bateria é difícil de roubar, né, mano? Bateria é difícil de roubar. Madison será iniciado por furto qualificado após a apresentação na delegacia. Ele foi liberado para receber o processo em liberdade judicial. Mas pera aí. Ele foi liberado 3 dias depois? Então, aí que tá. Será que foi o Judas que denunciou ele? Seria se no meio do tiroteio ele tomasse um tiro, morresse, 3 dias depois ele voltasse. Aí ia ter eu, mano. Até cabelo comprido, filho da puta, tem. Os caras entrevistam, né? Tem essa... E que tá, eu vi essa notícia, foi tão assim, nada a ver, que eu falei, não, mano, não é possível. Aí tem o vídeo do cara sendo entrevistado pelo não, repórter. Tipo, que porra de jornalismo é esse? É que nem aquele cara lá do Sem Meias Palavras, lembra? Sim. Tem até um vídeo do Porto dos Fundos que zoa isso. Tipo, os caras pegam... A redação, né, desses jornais locais dessa cidade. Eles ficam, acho que, na porta da delegacia já, mano. Acho que eles já tem uma pessoa na delegacia pra avisar, mano. Aí, foi preso um cara chamado Jesus aqui pela 12ª vez. Vem rápido. Aí o cara pega o carro, vai correndo pra lá. Porque, mano, se você pensar, não tem muita lógica entrevistar um meliante, mano. Não tem, mano. O cara tá lá já... Porque por algum motivo, isso captura a atenção do povo, eu acho. Porque, como você falou, esses jornais... Em Fortaleza, esse jornal chamava Barra Pesada. Era um jornal popular de TV. Que os caras falam só da... Fala, fulano que esquartejou a esposa. O cara... Sabe aqueles crimes hediondos bizarros? E aí vão lá entrevistar o cara. Quando conseguem pegar o maluco, vão lá e entrevistam o cara. É o tipo de jornal que... faz você pensar que a cidade é tipo um palco de guerra, tá ligado? Que é só coisa desgraçada acontecendo, tá ligado? E aí, eles estão sempre lá pra... Cara, tem uma parada desses repórteres de jornal que faz esse tipo de coisa, né? Que vai lá na porta da delegacia entrevistar o cara que foi preso. Teve o cara, o clássico, Jeremias. Jeremias muito louco. Foi um subproduto dessa cultura, do jornalista repórter. Jeremias foi o primeiro desses vírus pelitários. Foi o que realmente pegou, foi o primeiro que pegou. Cara, mano, é foda que não deve ter vídeo no YouTube, deixa eu procurar aqui. Porque no O Bandeira 2 é o que tinha em São Luís, e eu tô vendo que a TV Difusora, que é a como é que é o nome? A afiliada da Bandeirantes, eu acho, lá de São Luís, coloca os episódios na íntegra, na internet. E teve um. Eles começaram a fazer. Eu vou te mostrar aqui o link. Tá aqui a página. Página do TV Difusora. Aqui, ó. E aí, cara, eles começaram. É aquela parada mega amadora. Você clica em qualquer vídeo aí pra você ver. Colocaram o conteúdo deles no YouTube. Isso, botaram o conteúdo no YouTube, né? Aí tá lá o Bandeira 2, né? Que é o. Esse jornal que eu tô me referindo no caso. E aí você vê que é uma tela verde mega amadora ali atrás. Chaves total. E o cara vai lá, eles vão lá, entrevistam o maluco que foi preso. E muito frequentemente, pelo menos não sei se ainda se faz agora, por isso que eu tô reassistindo aqui. Mas na época, ele tá entrevistando o cara aqui, e de repente ele vira pra câmera e começa a fazer um merchan de alguma marca local, tá ligado? Eu juro, ó, quem tá ouvindo, quem tá ouvindo e é de São Luís, de repente isso não é exclusivo desse. Esses programas de São Luís, os de outros estados a fazer similar, porque né, a grana é pouca e a parada é bem assistida, então eles fazem merchan, e eu juro pra você, cara, eles tinham um banner que eles montavam e eles deixavam no cantinho da delegacia, então o cara entrevistou lá o cara que estuprou a garota, e aí vira pro cantinho, fica na frente do banner, e era uma marca de sabão, ainda lembro, e ele começa a falar da marca de sabão, maneira de associar a sua marca. É, não, sensacional. E eu vou te falar uma parada que você vai pensar que eu tô zoando, mas isso aconteceu mesmo. Eles foram, era uma marca de sabão, o cara passou a usar a camiseta. Ó, novamente, quem é de São Luís e tá ouvindo esse programa, pode corroborar o que eu tô falando. De repente os caras sabem até o nome do repórter, porque esses caras viram meio que mini celebridades locais, né, quando essas paradas. E o que acontece? Total. E aí o que acontece é que eles tinham um caso lá que alguém foi, eu acho que atropelado, né, aí a pessoa morreu e o sujeito, né, o suspeito evadiu-se. E aí mandaram a câmera e o repórter pra casa funerária, onde tava lá o caixão e os familiares sentados ao redor chorando, aquela coisa, né? Eu juro pra você, por tudo que é mais sagrado, o cara tira uma barra de sabão do bolso, coloca em cima do caixão, a câmera dá o zoom, porque ele não tinha onde mais colocar o sabão, entendeu? O cara dá o zoom no sabão e ele começa a fazer o merchan do sabão em cima do caixão do defunto, no meio de um velório. Eu juro pra você, mano. Passava de manhãzinha cedo, assistia antes de sair pro colégio, tá ligado? Era esse nível de bizarrice. Eu tô procurando aqui, tô dando um scroll rápido aqui nas edições mais recentes. E eu acho que eles conseguiram mais fundos, mais verbas, ou então perceberam que era muito sem sentido fazer o merchan ali no local. Então eu tô vendo que agora o merchan volta a imagem pro repórter no estúdio, né? E aí ele faz lá o merchan qualquer, que ainda é meio bizarro o merchan num programa que é só sobre gente morrendo, gente, né, sendo assassinada, desgraça. Mas tem audiência, né, cara? Mas tem audiência, os caras que querem fazer, muita né? Muita gente assiste, foda-se. Foda-se. Importante aparecer, falei bem ou falei mal, mas falei bem. Muita marca ainda pensa assim. Importante é o dinheiro entrar, né, mano? Importante é o dinheiro entrar. Não, o bom é que tem um vídeo, né, maravilhoso. E aí o cara, sei lá, se é alguém da delegacia ou se é alguém de algum canal que tá entrevistando o malandro aí que foi preso, o Madison. Aí no final ele falou assim, mas você acha que Jesus vai te perdoar? Tipo, muito cuzão. O cara tenta ser o comediante, né? Ele não ia deixar passar. Deus fez tudo direitinho, não deixou. Viajando de Manaus para a Bahia. Para a Bahia, um grande abraço pro pessoal da Bahia aí. Natália é uma ouvinte meu. Pô, a gente não falou os outros, hein, caralho. Não fala, puta, de... Caralho, vamos lá. Quem mandou... A gente mandando o link, mano, que nem uns animal. A gente esqueceu de mencionar. O link da boneca inflável, obrigado por avisar, Evandro. A gente ia chegar no final e não mencionar ninguém. Quem mandou a boneca, caralho? A Júlia, @HP_underline. JUH. Será que ela gosta? Será que ela é uma fã da HP, fabricante de impressoras? Será que ela é uma fã do Harry Potter? Da Hewlett Packard, né? O que será? Quem mandou a da Jesus sendo preso após roubar as igrejas em Manaus foi o Greni Souza, @GreniSouza. Greni Souza, um clássico ouvinte de 99 vidas, lá, abraço pro Greni. Sim, grande abraço pro Greni, pra Júlia também. E agora trazido pelo Fernando Lucena, @FernandoBLucena, ou Fernando Blucena? Não sei. Dá pra saber. Fernando Bluquena. Homem sem mão, um grande abraço pro pessoal de Salvador, pessoal da Bahia. Tem o Victor Luke, que é um brother meu, que inclusive veio recentemente pra Calgary, passou uns dias aqui com a gente. A Natália, a amiga minha que mora em Salvador, que eu sei que ela tá ouvindo aqui. Um grande abraço pra vocês. Um abraço pro João Pereira também, caralho, eu tenho muito amigo de Salvador, mano. O cara que, inclusive, o João, ele morou aqui em Calgary alguns anos atrás. Cadê a matéria? Fechei a página. Caralho, tá difícil hoje, Evandro. Homem com mãos amputadas é flagrado ao dirigir em rodovia na Bahia. O caso aconteceu na BR-101, à altura do município de Santo Antônio de Jesus. Homem disse que não conseguiu renovar a carteira após sofrer um acidente. Que acidente, filho da puta. Deve, mano, porque na real o que acontece? Existem carros adaptados, né, pra quem tem... Mas com as duas mãos? Deve existir, maluco. Tem carro que é adaptado pra quem tem deficiência. No mínimo esse malandro, ele tinha as mãos. E tinha CNH. Eu imagino que em algum momento ele tinha mãos. Sim, não, porque teve um acidente. Aí ele perdeu as mãos. Ele nasceu com elas. Renovar a carteira, os caras malucos. Acho que não vai dar mais não, não vai dar não. Aí ele falou que não vai dar o quê? Então foda-se também. É. Olha lá. Um homem de 35 anos, com mãos amputadas, foi flagrado por policiais rodoviários federais ao dirigir um carro sem adaptação para deficientes da BR-101, exatamente. O problema não é que ele tá dirigindo sendo um deficiente, é porque ele tava sem carteira e o carro não era adaptado para isso, ou seja, é um perigo. Trecho da cidade baiana de Santo Antônio de Jesus, distante cerca de 184 quilômetros de Salvador. O caso ocorreu na sexta-feira e foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, neste domingo. De acordo com a polícia, o homem foi abordado após os policiais estranharem o veículo conduzido por ele trafegando pelo acostamento de quilômetro. Então, ou seja, o cara vacilou. Na real, ele podia estar dirigindo. Se ele estivesse dirigindo de boinha, os caras não iam se ligar. Se o cara estivesse dirigindo direitinho, né? Nada tinha acontecido. O cara foi dirigindo acostamento, ele explicou pelo menos por que fizeram isso. Ao se aproximarem do carro, os policiais perceberam que o condutor não tinha nenhuma das mãos. É curioso que quando você fala não tinha nenhum das mãos, é como se ele tivesse deixado em algum local, tá ligado? Não tinha nenhum, tá ligado? Esqueceu, né? Ele esqueceu. Não, como quem diz, não tinha, não tava vestido, não tinha nenhum dos sapatos, não tinha uma camiseta, não tá ligado? Não tinha chapéu, não tinha nenhuma das mãos. Sabe o que? Foda. E foda, agora que eu reparei, mano. Ele tá segurando o celular. Tem um celular ali no cotoco do braço esquerdo dele. Ele tá segurando. Mano. Tá ligando pro advogado dele. Como que ele mexe, sei lá, no WhatsApp, caralho? Caralho, com muita paciência. Ele deve mandar só áudio, né? Altos áudios de 3 minutos. Sim. Caralho, que mancada. Mancada se não tivesse pé, porra. Total. E por isso apresentava dificuldades para segurar o volante e guiar o veículo. Imagina, mano. Posso ver? Trocar de marcha os caralho, mano. Como é que ele troca de marcha? Deve ser automático, não é possível. Não tem como, cara. Se o cara consegue trocar de marcha sem mãos... Nenhuma mão, só dois cotocos. Caralho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um homem estava com a CNH. É legal que eles erraram a abreviação de CNH, você viu? Os caras tá CNG. Caralho, o pessoal do G1 tá de parabéns. A gente lê tudo errado, os caras escrevem tudo errado, dá certinho. Então. Segundo a PRF, o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação, entre parênteses, CNG, a Carteira Nacional de Habilitação. Vencida é desde fevereiro. Porra, G1, você tem que ajudar, mano. Vamos, escreve pelo menos no Word, que tem um corretor, né, mano? É, não, mano, ajuda puta não. Que pariu, os caras escreveram no Notepad, caralho. Tava vencido desde 2011 e disse aos policiais que o abordaram que não conseguiu renovar o documento por conta da deficiência. Vai tomar no cu, estagiário! Caralho, G1, você é novo, porra! Oh, tá de brincadeira com nós. Deve ter mais erro aqui que eu não percebi. Sim. Vou ler bem de novo. A tendência é sua cabeça tentar ajeitar o texto. Tá sim, sim, você corrige naturalmente. É, pois é. Porra, caralho. Por conta da deficiência adquirida em um acidente. A Polícia Rodoviária Federal informou que o condutor... É curioso também que ele fica alternando entre usar o nome completo, usar a abreviação, aí volta pro nome completo. Informou que o condutor foi notificado e o veículo ficou retido na unidade operacional da PRF em Santo Antônio de Jesus. O condutor foi liberado a pé, suponho, após prestar esclarecimentos. Meu amigo, você tá sem mãos. Mano, não, fala essa... Qual será o acidente que esse maluco sofreu pra perder as duas mãos, mano? Pois é, eu queria que eles falassem, mano. Foda, né? Mais curioso até do que a própria notícia eu fiquei, mano. Como é que o cara perde as duas mãos e... Ao mesmo tempo, acidente, mano. O cara era... Ele era do esquadrão de bombas? O que aconteceu, cara, mano? Ele é azarado pra cacete, mas ele vacilou, mano. Ele não era muito bom no trabalho dele, aparentemente. Certamente. Ele não era o cara... Mano... Sacanagem, mano. Tá morrendo do deficiente, mano. Vamos pro inferno. Nós dois juntinhos. Certamente. Mas, mano, pelo menos ele não deu uma show sem braço. Na hora de falar, desculpa, né? Pois é, ele foi honesto. O cara foi honesto. Ele falou, olha, seu guarda, eu vou jogar limpo aqui com você. Eu perdi as duas mãos no acidente. Não consegui renovar minha carteira. Não deu pra renovar. Os caras olharam pra mim e falaram, olha, já era. Você tem que... Nem uma bicicleta, de repente, o cara não consegue andar direito, mano. O cara tava... Mais difícil do que o carro. Pior que é, mano. Porque como é que você se equilibra sem segurar o guidão? Esses dias a gente teve um cara que tava atrasado e assaltou um ônibus. Esse daí, pelo menos, cara, querendo ou não, ele... Ele foi um pouco mais honesto. Ele tá fazendo uma parada que é perigosa, mas ele foi honesto, mano. De repente ele pega um ciclista ali, o Marco Gomes, vacilando no acostamento e arrebenta. Porém, ele foi honesto e ele foi liberado. Então ele deve ter tomado uma multinha marota. Não falaram, né? Qual que é a multa? Ah, não, a multa... Porque eu ia falar. A multa... Qual que é a multa por dirigir sem mãos? Acho que não tem no... Eu acho que não tem, não. Olha só. Porque ele tá dirigindo sem o carro... Ocorreu duas contravenções aqui, né? Ele tá dirigindo sem a carteira, né? E ele tá dirigindo um carro que não é adaptado pra deficientes, né? Então, eu não sei qual é a multa pra dirigir sem carteira e eu não sei nem se existe multa pra dirigir sem... como é que se diz? Sem carteira existe, caralho. Sem as mãos? Sem as mãos, dirige. Não, sem carteira, óbvio que existe. Ser deficiente, mas não tá no carro deficiente. Uma parada assim, sabe? Não, deve ter. Porque é perigoso, porra. Se o cara tá dirigindo... Mano, dirigir é a coisa mais perigosa que a gente faz diariamente, cara. E mesmo que você esteja dirigindo direitinho, nada garante que o maluco ali do seu lado tá dirigindo direitinho. Você pode ser... o cara entra com tudo e você morre ali do nada, mano. Isso é o que acontece. Complicado. Aqui os comentários, ó. Augusto Verengia, sei lá como fala... Comentou, imagina a zoeira com o coitado, motorista de braço curto. Mano, é foda porque uma situação dessa o cara tá fazendo merda. E aí tem uma galera no comentário também falando do CNG, criticando fora, que foi um erro de digitação, não sei o que, o cara podia revisar. Só que, cara, o G é do lado do H, né, mano? Vamos. Mas mesmo assim, porra, é da Globo. Tá deficiência. Deficiência e o EDESD. É. Deficiência. Aí falaram aqui, isso é preconceito, deixa com o cara, deixa ele dirigir. É assim, se o cara não estivesse fazendo algo que põe em risco a vida dos outros, eu concordaria, né? Deixa o cara, se o cara consegue fazer da forma dele, beleza. Não, aí o cara que... Olha a ironia, o cara que se autodenomina o procrastinador comenta, deixa o homem trabalhar. Aí o Walter Araújo, o mundo de ignorantes. Eu acho muito bom. É curioso, olha só, pelos downs... Constatações, tá ligado? Que a galera tem nos comentários. Pelos votos do negócio, a gente vê qual é mais ou menos a opinião geral da galera, né? Porque, por exemplo, teve um cara aqui que fez um comentário extremamente preconceituoso, né? Legítima baianada. Aí você vê que deu 162 comentários, negativações. Joinha pra, né, baixo. O outro cara aqui foi machista pra caralho à toa, né? Ainda assim consegue dirigir melhor que as mulheres e os taxistas, né? Aí também deu 40... Isso é uma loucura, mano. Isso é uma loucura falar que mulher dirige mal, porque na real mulher dirige melhor que homem. Porra, mano, vou dar mais uma negativação aqui nesse cara. Não precisa nem estar logado. É bom que eu vou dar aqui. Uma negativação no cara que foi machista e à toa. E no cara que foi, né, xenófobo, porque à toa também deu uma negativaçãozinha aqui. Olha lá, outra que foi pior ainda. O Alexandre Bueno. A Bahia vai evoluindo. Largaram a peixeira evoluindo. Agora só mata de revólver. O cara falou um monte de merda totalmente. Vou dar uma negativação aqui também, pra deixar de ser trouxa aí. 150 agora com a minha, ó. Redondo. Agora redondo. Vamos pra próxima. Vamos assar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, é agora. Você disse que dá um dedo. Pra terminar com chave de ouro. Pois é, vamos sair da Bahia.

Ele tava ali, toda a aventura dele, a ovelha tava junto. Brother, porque você imagina a polícia perseguindo esse cara, e o cara dirigindo feito louco, indo pro acostamento quando tinha acostamento, desviando dos carros na contramão e tal. E a ovelha, o carneiro, malucaça lá atrás, tá ligado? Ela tá amarrada nesse carro, não imagino, né? Não é possível, porque senão... Porque a caçamba é toda aberta ainda, cara. E não, é, imagina a merda se essa porra pula pra fora e bate no carro da polícia, o carro da polícia, tá ligado? Cai na ribanceira, sei lá. Pô, mas eu tô imaginando aqui o segundo cara lá da chácara que ele roubou a caminhonete. Uhum. Porque brasileiro tem essa cultura de dar informação pra galera na rua, sabe? Sim, sim, sim. Imagina, ele deve ter achado, é só um louco que tá perdido no mato aí, vou ajudar. Olha que o cara chegou do nada. Aí o cara, pau! No para-brisa dele, tá ligado? Por quê? Mano, o que tá acontecendo, caralho? Você é louco. Mano, cara, maluco, que não falo o nome dele, mas tá aí. Ele tem o prêmio atual de GTA da vida real. Sim, enviado pra nós, não podemos esquecer, enviado pra nós pelo Daniel, o @spfdan01. Obrigado, Daniel, por mandar essa história aí. É o torcedor tricolor, um abraço. Caralho, GTA da vida real. Evandro, é isso? Exatamente. Siga a gente nos nossos perfis das redes sociais, @isinobre. Tá dormindo no ponto, Evandro? Tava no mudo aqui pra variar. @isinobre, @evandrof. O post tá lá no hbdia.com com as imagens, vídeos, tudo que a gente comentou aqui. Precisa dar uma olhada. Você pode deixar o seu comentário lá. Participe da conversa. Se você acha que o nosso trabalho é bacana, você não quer ver ele parar, se você quer ouvir mais um melhor podcast do Brasil todo domingo ali pontualmente, considere tornar-se nosso padrinho no padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil. A menor URL do Brasil. É, pequeníssima. Pequena. Como a gente falou no começo, chega com 5, 2, 1 real, 10, o que seja, já ajuda para cascar. Qualquer coisa. Mano, todo mundo pode, eu imagino, todo mundo pode contribuir com 1 real por mês pra alguma coisa. Diria que todo mundo deve. Diria que todo mundo deve, porque eu já tô gastando. Até agora a gente tá com o podcast no ar. O cidadão que não que não faz essas cagadas que o cara da última notícia faz. Pô, falta não ter nome, né? Eu queria saber o nome desse cara agora. Um cidadão de bem que não rouba, que não morde policiais, você... parece político, tá ligado? Você, cidadão de bem que não morde policiais por aí, chega, participe do nosso padrinho. Yeah, pois é, o pessoal se acanha às vezes em participar apenas com 1 real ou com 2 reais. Eles acham que é vergonhoso por algum motivo. De forma alguma, mano. Não, porra, esse que faz a diferença. Esse faz a diferença, porque a gente falou isso. 10% da galera, 2 reais, mano. Vocês vão ter vídeo, vão ter a nossa cara aí enchendo o saco pra caralho. Pois é, tem tudo, porque sabe por quê, Evandro? Porque por mais que o cara que é mais generoso e participa no nível repórter Ken Reeves faz uma diferença absurda, né? Um cara tá fazendo uma diferença absurda pra gente. A gente sabe que quando o valor é mais alto, quando acontece alguma coisa, alguma vicissitude da vida, às vezes o cara acaba tendo que, né, não pode dar continuidade ao apoio. Por outro lado, o cara contribui lá com seu 1 e 2 reais, a gente pode contar com isso mais fielmente, porque o que é 1 e 2 reais, né, mano? Exatamente. E como a gente falou, dá, se você, mano, não é nada, se você acha que vale, se você já deu risada, se você escuta todo domingo e tal, cara, chega junto que a gente garante que vai ter sempre. Se o melhor podcast do Brasil faz alguma diferença na sua vida, faça uma... Que nem, caralho, que nem Criança Esperança. Faça uma diferença não, então, na nossa, mano, vida. Virou Telex Free, tá ligado? Mas é isso aí, a gente zoou, mas é verdade. Falando em Telex Free, tá ligado? Poltrona, ABCT. Dá um real pra nós aí. Porra, o Criança Esperança arrecada bilhões por ano, né, mano? E a gente tá pedindo aí merreca. Pois é, mano. Então é isso. É isso aí, até semana que vem. Tchau. Amazonas, nosso grande rio. Amazonas. Piranha, Amazonas. Piranha, Amazonas. Piranha.